Quero aqui agora. Aí, sangue bom. Aí, sangue bom. Aí, demorou, mas chegou. Os pobres nobres do Império novamente. Aí, rapaziada da pesada. Sai da frente, sai da frente.